Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar aqui neste 8º aniversário desta comunidade. Aleluia. Desta partezinha da igreja em Belo Horizonte, que nós fazemos parte, que Deus tem nos unido com tanta graça e amor. E aqui tem sido um lugar de construção do reino de Deus, na vida de cada um dos irmãos, e vai continuar, aleluia, amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. E eu e Rosana nos sentimos honrados por participar juntos com Sócio e Dani, com os diáconos e com cada um dos irmãos desta construção maravilhosa. Louvamos ao Senhor porque os irmãos têm sido fiéis, porque a igreja só é verdadeiramente construída com gente fiel. E eu louvo ao Senhor porque fidelidade tem sido uma marca na vida desses irmãos, aleluia, desta igreja, na vida do meu querido Sóstenes e da sua esposa Dani. Glória a Deus, porque homens fiéis geram filhos fiéis. Louvado seja Deus. E para nós é uma honra fazer parte desta construção junto com os irmãos. Eu estou chegando, cheguei hoje, né, porque eu cheguei a 1h da manhã em Porto Alegre junto com Rosana. Nós fomos para o 12º encontro de adoradores que a gente tem feito lá na Jordânia, no Oriente Médio, na Síria, no Líbano, na Turquia o ano passado, em Dubai, Abu Dhabi, Egito e assim por diante. Em toda aquela região, Deus tem nos levado há 15 anos a estender uma mãozinha aqui do Brasil, lá para aqueles irmãos, e começar uma edificação, uma construção que é lenta. Toda construção, quando é bem feita, ela não pode ser muito rápida, mas ela é constante, ela não pode parar, e nós estamos lá. Eu louvo ao Senhor pelo que Deus tem feito. Tivemos um encontro, primeira vez com jovens, um grande encontro de jovens num local de retiro maravilhoso, nas montanhas de Ashlon, na divisa entre Jordânia e Síria, num lugar lindo, que hoje está complicado, cheio de refugiados, mas aquele lugar onde a igreja se reuniu foi muito lindo. Eu louvo ao Senhor por ter estado lá toda esta semana que passou, e vimos um mover lindo do Senhor, diferente, Sócrates, de tudo que a gente tem experimentado lá, porque a nova geração está sedenta por Deus e não tem os ranços, né? Os ranços que parece que os outros irmãos mais velhos têm, aquela geração sedenta pelo Senhor, aqueles jovens adolescentes, alguns se derramando na presença de Deus, tempo para o Espírito Santo, os jovens chegando para nós: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E nós, né, Senhor, o que, é que eles estão pedindo? Senhor Jesus. Mas foram ministrados e o mover do Senhor foi muito lindo, muito precioso. Glória ao Senhor Jesus. E eu cheguei hoje, dormi um pouquinho, abracei as crianças. Agora, neste momento, a Rosana está num outro encontro de mulheres na cidade de Torres, viajou com o André, que foi ministrar com ela, está ministrando lá e eu estou ministrando aqui. Porque assim, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso que a gente tem que multiplicar o potencial da igreja, das famílias, você e a sua casa. Quando eu vejo casais como esse sendo separados para o Senhor, isso, irmãos, é a potencialização da igreja em mais ministérios, em outras áreas da vida da igreja, crescendo para todos os lados. Assim tem que ser a vida da igreja. Amém, amados? A vida da igreja, ela não é estática, ela é dinâmica, mas feita com homens e mulheres 100% disponíveis ao Senhor. E eu quero eternamente ser assim e gerar gente assim, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nosso objetivo com a vida de cada um dos irmãos que são discípulos neste projeto é que você seja um obreiro do Senhor, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, para proclamar a palavra, para levar a palavra, para ir por este mundo afora, pregando o Evangelho e fazendo discípulos, em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos vocês aqui unicamente sendo abençoados, sendo edificados, recebendo alguma coisa de Deus. Não, meus amados, a igreja dinâmica caminha, ela corre para frente na direção do eterno propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Gente engajada no reino de Deus. Glória a Deus. E por isso a gente vai. A gente vai por esse Brasil, por esse mundo, onde Deus abrir as portas. Nós estávamos na Turquia, o ano passado, num encontro também muito precioso com os irmãos turcos, portas que Deus foi abrindo, né, de uma maneira sobrenatural. E inclusive uma irmã de Belo Horizonte, ela veio sem querer numa reunião aqui, e ela é missionária na Turquia, e foi uma das portas que Deus abriu aqui, sentada onde você está, irmão? A Lua, a Luizinha, um amor de irmã, preciosa, foi uma brasa aquela moça, glória ao Senhor, e conheci aqui, e ali foi uma das portas que Deus abriu na Turquia. Mas eu estava na Turquia, irmãos, e veio um irmão chamado Stephen, e ele veio, sentou numa mesa, ele disse: você não sabe quem eu sou da Macedônia, e eu vim aqui com a ordem do Senhor, dizer para você, passe a Macedônia e ajude-nos. Eu recebi essa palavra de um varão macedônio na Turquia, glória a Deus. Ele disse nessas palavras, e daqui 2 meses, no dia 12 de novembro, eu estarei chegando à Macedônia junto com outro pastor de Porto Alegre. Está aberto, aleluia. Deus está abrindo uma porta na Macedônia, nós vamos lá reunir os discípulos naquela cidade, não sei nem o nome daquela capital da Macedônia, mas os irmãos estão preparando o nosso primeiro encontro com a igreja. Não vai ser um congresso, vai ser a igreja se reunindo, se encontrando em algum cantinho daquele país, daquele pequeno país, mas é a Macedônia, irmãos. E nós vamos como igreja, e eu indo, vocês vão juntos, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Estamos recebendo também o chamado dos irmãos na Noruega, na Suécia, onde a igreja em Porto Alegre tem 2 congregações, nós vamos ajudar esses irmãos a desenvolver o reino de Deus lá na Escandinávia e por este mundo afora, porque o Senhor diz, ide por todo, por onde? Todo mundo, pregai o evangelho. Alguns ficam, pregam o evangelho na sua vizinhança, aonde estão, na sua escola, na sua cidade, mas tem outras pessoas que Deus vai tirando, como diz Isaías 66, lá nos últimos versículos, que Deus vai tirar alguns dos que foram salvos e os levarei às nações. Está escrito desta maneira. E a gente tem que perguntar: Senhor, será que eu sou um desses? Você tem que perguntar isso, porque o Senhor está dizendo aqui, ó, alguns dos que forem salvos, porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos, enviarei às nações. Um dia Deus me deu essa palavra, Isaías 66:19. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo na Jordânia, e um dia um irmão chegou para mim e disse: Azaf, você para nós aqui é um sinal. E naqueles mesmos dias eu encontrei esta palavra, que nós, os que somos salvos na nossa terra, será um sinal para outros povos, para outras nações. A Tarsis, a Lu, a Lude, e com Arco, Tubal, Davã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Quando alguém me pergunta o que você faz nas nações, eu anuncio a glória do Senhor. É Isaías 66, versículo 18 e 19, glória a Deus. E a gente leva outro junto: trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, aleluia, glória a Deus, amém, amados? Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui, amanhã eu vou contar um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho mais, glória ao Senhor, mas hoje o Senhor veio colocando uma palavra no meu coração, que está lá em Lucas 7:36, o título desse texto diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, nem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz-lhe o mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os seus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, esta é uma história que todos nós conhecemos e sobre a qual creio que temos falado, compartilhado, mas para mim esta é uma história que conota continuidade. E nessa festa de aniversário, nosso assunto, irmãos, é sempre continuidade. Sóstenes falou, muito bem falado, né, que o médico sabe como a criança está. Pode ter algum sintoma, virose, gripe, mas o médico sabe dar continuidade. E nós, como pastores, e eu, né, como um supervisor, um servo dos irmãos aqui, tenho que sempre me preocupar com a continuidade. E quero estar sempre trazendo aqui princípios e valores do reino que ajudem os meus irmãos a esta continuidade. Aqui este oitavo, o nono ano que começa agora, né, uma continuidade de Deus lá em Porto Seguro, na vida de cada um dos irmãos, nas suas casas, em cada célula. Qual é a continuidade? E você pode perguntar: o que continuidade tem a ver com esse texto? O que tem a ver, irmãos, é a atitude. A atitude que nós encontramos neste texto é uma atitude, meus irmãos, de continuidade na vida de um discípulo, na vida de um adorador, na vida de um ministro do Senhor. A atitude que nós vemos nessa mulher é a atitude de uma mulher que, quando esta atitude se propaga na vida de uma pessoa, é uma continuidade do reino de Deus. Uma pessoa que tem a atitude que esta mulher teve aqui, nós vamos ver, meditar sobre isso, é uma atitude que leva a pessoa às próximas fases, às próximas etapas, aos próximos anos da sua vida cristã. E o primeiro ponto que eu vejo na vida desta mulher, que não diz o nome, só diz a sua condição, é o seu interesse. Que tipo de interesse ela tinha por Jesus? Nós, o tempo vai passando na vida da igreja, a gente tem uma grande experiência com Cristo de salvação, de transformação, de batismo com o Espírito Santo. Eu constantemente tenho contado o que Deus fez na minha vida, como Deus me batizou com o Espírito Santo, como eu comi a Bíblia naquele dia memorável de 11 de setembro de 1974, como eu fui impactado pelo reino de Deus, pelo discipulado, por essas verdades, e continuo sendo motivado pelo Senhor. Vivo contando isso, mas já se passaram 37, 38 anos, vão se cumprir. Como que vai ser a continuidade? O ponto aqui desta mulher é o interesse por Jesus. É ter o interesse certo por Jesus na nossa vida. Irmãos, nós vamos nos acostumando com Jesus. Este homem que o convidou, ele talvez estivesse acostumado com as coisas religiosas, era mais um religioso, né, mais um mestre, mais um rabi que estava entrando naquela casa. Ele preparou tudo do bom, do melhor, colocou aquelas comidas que eu consigo sentir o gosto, né, só nós comendo em Dubai aquela comida árabe maravilhosa, que aqui a gente come, quando a gente vai no kebab, vai lá, pega aquela comida cheia de óleo, de azeite, de tempero, disso, daquilo, preparou aquilo tudo para receber Jesus. E tem muita gente que gosta de receber Jesus. Até o convida para a sua casa. Convida para a sua vida. Convida para o seu ministério. Mas vai se acostumando com Ele. Ah, entra Jesus. Ah, senta Jesus. Ah, Jesus está aqui. Vamos buscar Deus, irmão, não. Ah, Jesus já está em nós mesmo, não precisa. Vamos jejuar, vamos fazer isso, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer a obra do Senhor. Não, é tudo pela graça, não tem que ter sacrifício nenhum. Vai se acostumando com Jesus. Me preocupa, irmãos, o desinteresse que existe na igreja por Jesus. Aqui o negócio dessas pessoas era a festa. E na igreja, como se gosta de festa. Eu vi naqueles jovens lá na Jordânia, eles queriam era a festa. Daí a gente teve que, né, caminhando, né, levando-os para dizer, não é só festa, tem mais, tem pé de Jesus, tem quebrantamento. Para esses, para outros aqui era a comida, a comunhão. Olha, se a gente preparar uma boa comida, sempre enche de gente. Vai ter uma comida boa, vamos convidar os pastores da cidade, vai ser servido num buffet de qualidade, e né, vai ser com o chefe tal, comida sempre atrai, é ou não, irmãos? Principalmente pastor, desculpa os pastores que estão aqui, mas só é fazer um café da manhã de qualidade em Porto Alegre, não sei se em Minas Gerais é a mesma coisa, mas em Porto Alegre diz que vai ter um banquete, não interessa muito se Jesus vai estar lá, ok, vai estar lá, mas se tiver comida, tem gente. Eu imagino num lugar desse, num lugar miserável como era Jerusalém, cheio de pobres, de mendigos, de leproso, né, de gente pobre, invadido por Roma, onde a riqueza era totalmente longe da população, ia ter uma comida, um banquete, ia sobrar um pãozinho para mim. Devia encher de gente. Outros iam atrás de cura, de milagre. E muita gente está na igreja por isso. Ah, eu preciso de uma cura. Ah, eu preciso de uma bênção. Ah, eu preciso disso, pastor. Não vá embora sem me ungir, sem orar por mim, porque eu preciso disso. E tem esse interesse em receber alguma coisa. Nós temos essa cultura, né, de ir na igreja para receber alguma coisa de Deus. E eu vou dizer para os irmãos que isso não é totalmente errado. Nós estamos aqui para receber de Deus também. Mas Deus quer mais. O nosso interesse tem que ser além daquilo que nós temos ou queremos receber. Amém, igreja? Mas tinha alguém ali com outro foco. Interesse. O interesse certo que ela tinha no coração era dar-se a Jesus. Ela sabia que ela não podia realizar nada. Não podia levar comida. Ela não podia nem servir. Porque, sem dúvida, aquele fariseu, eu não sei como que ela foi entrando, né? Mas aquele lugar devia ser cheio de gente, até no gorgumelo, onde Jesus sempre estava, e onde Jesus verdadeiramente está, sempre tem gente. Mas aquela mulher, ela foi por trás. A palavra diz ali que ela foi por trás, por detrás, e entrando, estando por detrás. Deve ter uma cortina, algum lugar que ela conseguiu entrar ali, com outro foco, para entregar-se. O interesse dela, primeiro, irmãos, era estar aonde Jesus estava. Amém? Vamos dizer, o interesse é estar aonde Jesus está. Aleluia, Senhor. Eu quero estar aonde Jesus está, irmão. Aleluia, Deus está no meio da igreja, no meio do seu povo. Então quando a gente vem e se reúne como povo, como igreja, eu não sei o que trouxe você aqui, mas eu quero te dizer, você tem que estar aqui, porque sabe que Jesus está no meio dos irmãos, que Jesus está aqui conosco, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós, no meio deles. O seu interesse tem que ser em Jesus, tem que ser em Cristo, até para nós mesmos, amados, que ministramos. Às vezes nós temos tantos outros interesses no ministério, e não de estar onde Ele está. Segundo, meu interesse e o interesse dessa mulher era oferecer a Ele o melhor que ela tinha. Aqui diz assim, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele ia estar lá na casa do fariseu, levou consigo vasto vaso de alabastro com unguento. Eu fico pensando aquela mulher indo pela rua, ela não deveria morar naquela vizinhança, sem dúvida que aquele fariseu devia morar nas melhores casas, ela deveria ser uma mulher pecadora, não sei que tipo de pecado, poderia ser prostituição, porque naquela época tinham muitas prostitutas, e muitas vezes quando fala na palavra que era pecadora, fala deste tipo de pecado, né? Moral, físico, mas essa mulher, ela saiu de casa, eu fico pensando ela, uma mulher talvez de poucas posses, pegando o seu vasinho de alabastro. Talvez herança, porque era uma coisa cara, e ali tinha um unguento de mirra, talvez de sândalo, talvez de algum outro. Mas todos esses unguentos, esses perfumes, eram uma coisa de valor. A gente não consegue hoje em dia mensurar o que uma coisa assim vale. Irmãos, porque hoje a gente vai ali no free shop, tem 1.500 perfumes, feito de tudo quanto é jeito. Antes não, produzir um perfume era uma coisa rara e cara, e que tinha muito valor. Quem tinha um pouquinho de perfume ia conservando aquilo para uma época difícil, porque aquilo ali era vendido, junto com o vaso de alabastro, que era uma pedra também de valor. Não era um vaso de barro qualquer, era um vaso que durava, que tinha durabilidade, que tinha beleza, aonde se colocavam perfumes. Era um vaso que ele não sofria, porque o perfume, se colocado em um vaso de barro, certamente o vaso ia absorver todo o perfume. No alabastro não, colocava e ficava aquele perfume ali, E durava por um longo tempo, era algo de muito valor para essa mulher. O que eu estou dizendo aqui, amados, que o nosso interesse por Jesus tem que nos levar a querer entregar ao Senhor aquilo que de valor que nós temos. Eu não estou falando de valor financeiro, até inclusive vai nos levar a dar nossa vida financeira, os bens que temos, tudo ao serviço do Senhor, mas eu estou falando de uma atitude de coração. Essa mulher pensou lá na sua casa, Jesus vai estar neste lugar, eu vou levar para Ele o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de valor. Irmãos, ela podia ter ido com as lágrimas e com o cabelo para enxugar as lágrimas, mas ela quis dar algo mais. E interesse fala de algo mais, de quando nós queremos entregar algo mais, no que nós verdadeiramente temos interesse, naquilo que realmente nós temos atração, naquilo que realmente nós temos o objetivo com a nossa vida. Aleluia! Isto nós colocamos valor, agregamos valor. Sabe o que quer de antemão oferecer a Ele? Quando você vem para um culto, é lá na sua casa que você diz para o Senhor, quanta oferta que eu vou dar. Isso eu aprecio muito, minha filha Aurora. Ela não sai de casa sem a sua oferta. Não sai de casa. Quando eu fui viajar, estava deixando os dinheiros para o táxi, para isso, para aquilo, a Aurora lembrou, pai, o dinheiro da oferta. Eu disse, filha, quantos cultos? Ela contou quantos cultos ia, tinha que ter o dinheirinho da oferta que ela ia dar em todos os cultos. Pensa antes, irmão. Valorizar é pensar antes. O que é que eu vou levar para Deus no meio dos irmãos? Nessa próxima estação da minha vida, nesse próximo ano, o que é que eu vou agregar de valor? Ela pensou. Às vezes a gente vai como ministros de Deus pensando, né, na nossa carne, Senhor, o que é que eu vou receber? Tem muitos ministros que só se movem dessa maneira, de irem em algum lugar para ministrar, mas pensam única e exclusivamente no que vão receber. Saem de casa, já se não pagam, nem vão. Irmãos, é totalmente contrário a esta atitude de interesse. Qual é o meu interesse? Interesse nos leva a passar por cima dos desafios, das dificuldades. Imagina o que era para essa mulher, sabendo que era pecadora, E ainda com um fariseu ali do lado, né? Na casa do fariseu, uma mulher pecadora chegando para tocar no mestre dentro da casa do fariseu. E quando o fariseu se deu por conta, já estava a mulher ali grudada no pé de Jesus. Ela foi chegando e já foi ouvindo o barulho da multidão. Como que eu vou entrar? Né? Como que eu vou entrar? O que que eu vou fazer lá? Como? E foi, né? E daí viu aquela brecha lá atrás e foi no meio da multidão com o seu vasinho e foi por lá e veio por detrás. Os impedimentos, tinham vários impedimentos. Primeiro, ela era mulher. Uma mulher não podia se achegar a um rabi e, além do mais, pecadora. Não se importou com os desafios. Quem tem interesse por Jesus não se importa com desafios. Não pode ser barrado na sua vida como discípulo, como adorador. Irmãos, a gente para rápido demais. Chega, vê a multidão. Não vou conseguir entrar. Lá não tem nada para mim. Não, é difícil ir nesse culto. Não, pastor. Irmãos, gente que é barrada por tão pouca coisa. Na vida, amados, quando nós temos interesse por Cristo, nós vamos além. Não tem limite, não tem país, não tem língua, não tem, amados. Nós queremos estar aonde Ele está, junto com Ele. Então, esse interesse por Jesus levou essa mulher a passar por cima de todas as barreiras para chegar no alvo do seu amor. Diga comigo, alvo do meu amor. Eu quero saber na vida da igreja o que é o alvo do seu amor. É aquilo que você vai receber, ou é Jesus? Segundo aspecto que eu quero realçar com os irmãos nessa história é a postura que essa mulher tem. Primeiro, de interesse. Segundo, de humildade e quebrantamento. Quando nós somos humildes diante de Jesus, amados, a primeira lição que Jesus nos ensina é ser manso e humilde de coração. Um discípulo de Jesus, um adorador, continuidade na nossa vida, tem a ver com humildade e quebrantamento aos pés de Jesus. Porque Deus resiste ao soberbo. O mundo resiste ao soberbo. A soberba na vida de um crente ou de qualquer pessoa não o deixa prosperar. Pelo contrário, Deus dá graça aos humildes. E essa mulher tem uma postura de total humildade diante do Senhor Jesus. Primeiro, ela entrega tudo o que tem. Humildade nos leva a entregar tudo o que temos ao Senhor. Não reter nada para nós, amados. A humildade diante de Deus nos leva a entender: Senhor, nós somos tão pequenos e temos tão pouco, que o que temos nós queremos te dar. E a obra de Deus é cada vez mais, amados, é fruto desta entrega, desse sacrifício. Essa mulher tem entrega, tem sacrifício, tem lágrimas. Tem essa entrega total diante do Senhor. Me preocupa a vida cristã sem entrega, de gente que nunca quer entregar nada. Me preocupa a vida cristã sem lágrimas. E me preocupa a vida cristã sem quebrantamento de coração. Esta mulher sabia a sua condição. E aqui o texto deixa bem claro que Deus não supervaloriza o pecado na vida de ninguém. Deus quer ver o coração. Pecado é uma coisa que o Senhor ensina a deixar rapidamente. Ele perdoa e diz: vá e não peque mais. Pecado é alguma coisa que não deve escravizar a nossa vida. Nossos erros, aquilo que cometemos pela vida fora, não deve ser uma escravidão na nossa vida. Pelo contrário, a gente deve trazer diante dos pés de Jesus e colocar diante dele. Ele vai nos perdoar. Quando ele vê humildade e quebrantamento diante de nós, Por isso que com o pecado, Jesus trata com arrependimento, confissão, perdão e restituição. Dessa maneira Jesus lida com o pecado. O texto diz constantemente que ela era pecadora, mas a atitude do seu coração de humildade e quebrantamento a trouxe para uma outra condição. Uma condição de valor, meus irmãos. Aleluia. Ela foi levada a entender, e ela estava ali, eu fiquei me perguntando, amados, por que ela ficou chorando? Será porque ela simplesmente amava Jesus? Não, amados. Porque ela dava valor a Jesus. Ela foi notada porque ela estava fazendo uma coisa que agregava, que realçava o valor que Jesus tinha para ela. Valorizar é agregar valor ao que Deus é para nós e aquilo que Ele faz por nós. Valorize o que Deus tem te feito, meu irmão. Continuidade, nossa palavra-chave é a palavra continuidade. Existe continuidade na vida da igreja quando nós também valorizamos o que Deus faz por nós constantemente. Valorize o perdão. Quem aqui foi perdoado? Hein? Diga graças a Deus, aleluia. Diga graças a Deus, aleluia. Você foi perdoado. Valorize isso na sua vida. Eu fui perdoado. Você tem salvação? Valorize a sua salvação. Não tome por algo simples que Deus tinha que fazer, não. Foi uma grande obra a sua salvação. E essa mulher chorava nos pés de Jesus, porque ela dava um grande valor ao que Jesus era para ela e ao que Jesus fez por ela. Valorize a vida eterna, meu irmão. Não venda barato o que Deus tem nos dado como igreja, o que Deus tem feito na vida deste projeto. Não fique entregando para o pecado, não fique entregando para a intriga, para a calúnia, para as coisinhas dessa vida religiosa. Não entrega não, valorize o que Deus tem feito neste lugar, na vida de cada pessoa, na vida de cada família. Valorize, irmão. Esta mulher estava prostrada diante do Senhor, porque aquilo era algo tremendo e maravilhoso, o que tinha acontecido na sua vida e na vida talvez de tantas pessoas que ela tinha presenciado, os milagres, o poder, a graça, a glória de Cristo Jesus. Isso chamou a atenção de todos, porque também valorizar é agregar amor, é agregar amor. Simão logo em seguida começou com um monte de críticas, e Jesus falou então esta parábola do credor e dos devedores, que um lhe devia 500 denários e o outro 50, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E daí ele disse para o Simão, a partir do versículo 44, olha, Simão, eu entrei aqui na tua casa e você não me deste água para os pés. Isso aqui era algo comum em alguns lugares no interior dos países árabes. Aquilo lá é puro deserto. As pessoas não andavam de ar-condicionado, as pessoas andavam quilômetros e quilômetros. Dizem em lombo de burro? Não, a pé. Burro quem tinha já era uma pessoa de mais posse. As pessoas andavam, era na areia, com a maioria descalço. Os que tinham alguma coisa, punham uma sandalinha e chegavam com o pé sujo, alguns com os pés abertos, né, empoeirados, poeira até o joelho e total. E era um costume, sabe o que, irmãos? Era um sinal de bem-vindo e principalmente de honra. Esta mulher honrou a Jesus, deu a ele a honra que o Simão não lhe deu. E Jesus disse: ó, eu entrei aqui. Jesus disse o que Simão tinha que ter feito se o honrasse. Muita gente vive uma vida cristã sem honrar Jesus. É interessante que o que honrou Jesus aqui, irmãos, foram as lágrimas. Não sei o que isso fala para ti só. Mas lágrimas muitas vezes honra a Jesus. Tem muitos tipos de lágrimas. Tem lágrimas de sofrimento. A gente sempre pensa em lágrima como uma coisa negativa, não, irmãos? Lágrima é quando o coração se envolve com o que está acontecendo. Às vezes até alegria. Às vezes até amor. Você encontra alguém que ama e começa a chorar. Jesus está falando que nós envolvermos nosso coração com profundidade em tudo aquilo que Ele representa. Envolvermos nossas emoções, envolvermos nossos sentimentos, envolvermos verdadeiramente o nosso interior. Sempre o honra. Por isso a palavra diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Irmãos, aqui Jesus encontrou um coração totalmente dele. Isso honra o Senhor. Talvez fosse só emoção. Essa mulher emocionada, enfim, chegou diante do seu herói. Mas ela estava ali de todo o coração, entregando tudo, irmãos. Essa é a atitude que Deus busca. Regou meus pés com suas lágrimas. Era sinal de bem-vinda e de honra. Ele disse para o Simão também, não me deste ósculo. Ósculo, irmãos, é sinal de puro amor, de fraternidade e intimidade. Ósculo é um beijo. E essa mulher está aqui me beijando o tempo todo. Está aqui nos meus pés me beijando, mostrando o seu amor. Puro, porque estava beijando, lavando os pés de Jesus e beijando os pés de Jesus. Era sinal de fraternidade, de proximidade, de irmandade, de um igual. E era sinal também de intimidade, de espírito e coração. É isso que Deus quer, amados. Isso é que Deus quer levar a igreja a ser dessa maneira, a viver dessa maneira, a reagir dessa maneira. Aleluia. E o terceiro diz, não me ungiste com óleo. Óleo, irmãos, lá no versículo 46, é reconhecimento de unção. Hoje, quando esses irmãos foram ungidos com óleo, é o reconhecimento. Nós reconhecemos que sobre eles tem uma unção sobrenatural. Quando alguém era ungido com óleo, é que Deus reconhecia, ou que a liderança reconhecia, que existia uma unção. Mesmo quando um enfermo é ungido com óleo, há um reconhecimento da unção de cura sobre aquela vida, da restauração integral. E aqui esta mulher está reconhecendo a unção. Está dando o seu melhor. Está dando o seu tudo, está dando os seus recursos, porque ela reconhece a unção na vida de Jesus. Quando você, meu amado, oferta, abençoa o ministério ao qual você pertence, abençoa com os seus dízimos, você está reconhecendo a unção de Deus dentro desse lugar, para abençoar esta cidade, para abençoar a sua vida. Não é, não pode ser algo, né, que nos, né, que me dilacera fazer isso, entregar. Não, essa mulher nunca reclamaria deste bálsamo, dessa entrega, desta unção, deste dar, desse dar-se. Eu não sei o que ela fez com o vasinho, mas o sândalo ficou ali. Não levou de volta. O seu tesouro ficou para um perfume eterno diante de Deus. Suas lágrimas ela não levou de volta, também ficou ali. São coisas espirituais que o Espírito Santo precisa falar ao seu coração. O que é o seu bálsamo? O que são as tuas lágrimas? O que é o teu ósculo? Essa postura, irmãos, é a nossa postura de continuidade. Igreja sem isso, ela fica seca. Seca. Igreja sem lágrimas, ela fica seca. Igreja sem bálsamo, sem entrega, sem bálsamo diante do Senhor, ela perece. Vai ficando sem perfume. Aqui fala, esse unguento, amados, é perfume. A igreja tem que ter perfume. E sabe de onde sai o perfume? Da tua e da minha vida. Às vezes nos preocupamos mais em realizar coisas. Perfume é algo invisível que a gente sente, que eu tenho, que eu exalo. Sem dúvida alguma, aquela casa ficou com outro perfume depois disso. Aquela igreja reunida na casa do fariseu ficou com outro perfume por causa desta mulher e dessa atitude. Esta igreja, irmãos, vai ficar com outro perfume, com o seu bálsamo, com o teu sândalo. Às vezes a gente fica esperando, não, o perfume tem que sair todo dos sócios e da Dani. Não, perfume tem que sair de você, irmão, da sua vida, tem que sair lá do seu vidrinho de alabastro, você tem que trazer. Jesus estava como todos os outros, com o pé empoeirado, mas a água veio das lágrimas e o perfume veio da riqueza pessoal daquela simples mulher que colocou sobre Jesus. E o chamado do Senhor nessa noite é o que eu estou trazendo aqui no projeto, para este projeto, para esta vida de igreja. Será que você pensou em casa em trazer o seu vasinho? Vamos ficar de pé, irmãos. Você quer oferecer tua vida hoje diante do Senhor? Deus te chama para vir trazer o teu vaso, tuas lágrimas, tua unção, teu coração diante do Senhor. Às vezes eu estou cansado de mim mesmo, irmãos. Ir buscar sempre algo para mim. Ir buscar a comida, a festa, o milagre, a bênção, ou até mesmo a comunhão. E tenho deixado meu vaso de alabastro em casa, guardado, com o perfume. Muitas vezes por aí afora, a gente sente cheiros que não gostaria de sentir na vida da igreja. Mas o Senhor tem me falado, Azaf, o perfume está contigo. Você vai perfumar. São as tuas lágrimas que vão limpar. É o óleo que eu tenho te dado, a unção que eu tenho te dado, que vai ungir. Então você pode nessa noite, meu amado, vir derramar diante do Senhor a sua vida e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, aqui está a continuidade, Senhor, para as nossas vidas e para a tua igreja. Na atitude corajosa desta tua serva, Senhor, que ficou registrado para nós, que quebrou com todas as barreiras, todos os paradigmas, tudo aquilo que ela aqui podia impedi-la, Senhor, de ter essa atitude, mas ela o fez. Ela levou o que tinha, Senhor, dentro dela, e o que tinha de precioso na sua vida prática e física, para derramar aos teus pés, Senhor, deixando esse precioso testemunho de vida, que nessa noite tu estás dizendo que queres que cada um de nós siga. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos trazer diante de ti. E essa noite não é uma noite de pedir, mas uma noite de trazer, de dar, de entregar. Não é uma noite de requisitar aquela costumeira bênção, aquele costumeiro toque, mas é uma noite de dizer: Senhor, aqui está o meu vasinho, aqui está o meu bálsamo, aqui está o meu pequeno perfume, Senhor, aqui estão as minhas lágrimas, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está o meu dinheiro, aqui estão os meus recursos, aqui estão os meus sonhos, os meus projetos, e eu quero escolher a ti, Senhor, como prioridade, como pérola de grande valor para a minha vida. Nós, como igreja, Senhor, projeto aqui, Senhor, queremos te escolher, Jesus, como o mais precioso, como o alvo maior da nossa vida e desta igreja. Queremos te escolher, Senhor, lembrar de ti, Senhor, antes de sair de casa, lembrar de ti de manhã à noite, Senhor, não como uma obrigação irmos aos cultos e às reuniões, Senhor, por amor, Senhor, para levar o nosso perfume para a tua igreja, para os meus irmãos. Eu vim aqui, Senhor, para trazer o teu perfume para a igreja, Senhor, trazer a minha vida aos meus irmãos. Que cada irmão, Senhor, tenha esse desejo de levar diante de ti, Senhor, de trazer. Quero levar aos meus pastores, Senhor, o teu perfume. Quero levar aos irmãos lá no Oriente, Senhor, o teu perfume. Quero levar, Senhor, a minha célula, o teu perfume. Quero sempre ter um bálsamo, Senhor, de amor, de perfume, Senhor. Quero levar as minhas lágrimas de amor, de sensibilidade, de emoção, de interesse. Quero levar meu interesse, Senhor, em tudo que eu possa fazer para o teu reino. Quero ter interesse, Senhor, profundo, saber que tu estás lá na Macedônia, Senhor, preparar minha vida para ir até lá, levar bálsamo, Senhor. Oh, Jesus, faz isso em cada vida aqui, Senhor, neste projeto. Faz ali em Contagem, Senhor, que os irmãos que servem ali, Senhor, saiam de casa sempre com bálsamo. Ali em Porto Seguro, Senhor, sempre, Senhor, e a todos que estão servindo na tua obra, em qualquer perspectiva, Senhor, tenham sempre isso, o que é mais precioso para te dar e te entregar, Senhor. Eu libero esta palavra de bênção sobre a vida da igreja, Senhor, sobre a vida dos meus filhos espirituais, netos espirituais, Senhor. sobre a vida deles, Senhor. Sejam vidas que dão valor, que agregam valor ao teu reino. Não com coisas desse mundo, Senhor, mas com os tesouros do coração. Filho meu, o Senhor te diz: dá-me o teu coração. A gente entrega nosso coração para tanta coisa. Hoje Deus está dizendo: a continuidade deste projeto é com o teu coração e com o meu coração. Isso vai envolver o teu tesouro, teu vaso de alabastro, teu ouro, incenso e mirra, para dar diante do Senhor.